que eu li essas merda toda, não sei o quê. Aí a gente vai falar dos anos 80. Não vou, eu sou chato, mimimi. Cara, é fã de Restart, cara, pelo amor de Deus. Começar a falar de anos 80, falar de Legião Urbana, de Smith, aí eu... Como é que fica o Mo? Vai ficar igual aquele enxuto cast que ele passa o tempo todo sendo trollado. Sendo trollado. É nóis, bichinho. Isso é engraçado. Ô, João, você é de boa parte do norte, cara? Não, eu sou de Fortaleza. Ah, tá. Cearense. Ah, vamos gravar nós quatro, cara. Ah, demorou. Tá bom demais. Tá estudando aqui, uma forma de matar a mulher dele? Viado, bicha. Tá que pariu. Hoje vai ser foda, cara. É o inferno esse chibungo. Cara, se o Creed estivesse aqui, eu acho que eu não ia participar não, cara. Minha mulher tá perguntando quem é o Paraíba que tá falando. Tá que pariu. Aceito. Ó, ô Jota, aproveita que não começou o cast ainda. Se você quiser ir embora, essa é a hora, viu? Tá tranquilo. Vai não, Jotinha, vai não. Gosto muito do Nordeste. Já namorei uma mulher de menino de Fortaleza. Como era o nome dele? Raimundo Nonato. Senhoras e senhores, começando mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre anos 80 e anos 90. O que usávamos, o que fazíamos, o que comprávamos e o que punhetávamos. Quer dizer, o que tínhamos. E eu sou o Joker, o Palhaço. E na mesa hoje estamos aqui com o nosso amigo Winter Sorg. Eu, Sorg, de novo. Eu, Mo. Folgado que nem o Mo hoje. Temos aqui também o nosso Lorde inglês, Inferno Infame. Boa noite pra todos vocês, seus bichinhos, ouvinte cabra da molesta. E um convidado, um leitor hoje aqui com a gente, é o JJ. Tudo bem, JJ? Beleza. Não disfarça não. mudou o sotaque até, né? É, ele falou, beleza. Beleza, brother. Putz. Igual o inferno faz. Toma aí, é isso aí. Vai a merda. Não, hoje o programa vai ser bom, porque não temos aqui o Mo, não temos o Creed e não temos o Léo. Né? Nós temos o Itking de ouvinte, né? Ele tá ouvindo agora, mas não pode participar. Viado. Por quê? Pode participar. Aí é outra história, né? Tchau pra lá. Deixa eu ver. O Witch King, ele ganhou a promoção. Ouça o BDE antes de todo mundo. Eu pensei que ele tinha ganho a promoção pra poder fazer mais posts. É, isso ele ganhou no começo do ano. Ele tem um contrato vitalício conosco. De escravidão. E é isso aí, o podcast do Baile dos Enxutos. Tema de hoje, anos 80, anos 90, podcast que começa agora. Bom, vamos começar então o podcast. Eu vou pedir pro já, quem que foi? Alguém sabe de quem foi a ideia desse tema, não? Sorg? Então, então, Inferno, você começa. Fala alguma coisa aí que você usava nos anos 90, que hoje, assim, no 80 e 90, que hoje você não usaria, cara. Bicho, anos 80 eu tocava punheta debaixo da coberta assistindo fita VHS de madrugada, sem som. Pra não incomodar meus pais no quarto ao lado. Anos 80 foi uma desgraça, né, cara? Foi vergonha alheia total, né? Os anos 90 deu até uma melhoradinha, mas anos 80, foi uma tristeza. Assim, foi engraçado, né? É, era aquela época que, porra, revista Mulher Pelada era na banca. Você tinha que ser amigo dos maneiros. Se os maneiros fossem crente, eu tava fudido, né? Não vendia pra você nem fudendo, né, cara? Não, porra nenhuma. Botava lá no fundo, atrás do jornal. Mas aí, naquela época ainda, essas as revistas, né? É, as capas, elas eram... É, como se pode... Elas eram expostas até, né? Hoje não mais. Hoje, sendo a cidade, essas revistas mais antigas, que mostram muita coisa, né? É, eles, os jornaleiros colocaram umas tarjas brancas, assim, tá ligado? É, hoje é lei, você não pode mostrar no frontal, assim, ao público, no público, né, boca de jornal. Mas, bicho, quem é que compra revista sacanagem hoje em dia? Tem que ser muito tiozinho pra isso, né, não? Aham, Cláudia, senta lá. Cara, tem gente que compra, viu? Tem muita gente que compra. Cara, o pior é que tem público, cara, porque, assim, eu tô... Tem uma... A banca que eu compro aqui na minha cidade, eu sou amigo já da dona da banca já faz um tempo. E assim, as duas últimas prateleiras de cima da banca de fora a fora, é uma banca grande, cara, nas três paredes dela, é pornografia. Aí outro dia eu tava conversando lá, eu falei, porra, Lígia, dá ainda, tem público pra isso? Ela falou assim, pior que tem. Eu fiquei olhando assim, tem muito material, cara. Eu falei, pô, mas a internet é tão fácil, sabe? É tão. Qualquer um lá no Google, 5 minutos já tá no site de pornografia. Ela falou, não, o pior que tem. Tem muito público, ainda tem saída. Rapaz, cara, é muita coisa assim, o material é muito vasto, cara. Ah, a última revista sacanagem que eu comprei, acho que foi da Simoni, Playboy da Simoni. Porra, acho Nossa. Que eu tenho essa revista até hoje ainda. Aí me decepcionei tanto, fiquei tão traumatizado, nunca mais comprei revista sacanagem. Uma merda. Que grande amiga internet, né? Quer dizer, agora tá mais... não tá tão difícil, porque ultimamente você tem recebido muito por e-mail, né? Dizem que você tem que ter um e-mail normal, entre aspas, né? E um e-mail da putaria, né? É, então. Não, eu recebo um todos num só. Ninguém me saiba disso. É bom, é. Mas assim, cara, sei lá, era muito mais fácil você, naquela época, né? Você ir na banca comprar, né? Hoje, cara, hoje não. Meu, sei lá, cara, você vê aquelas mesmas mais. Revistas sem Photoshop naquela época. Né? É, o que os caras usavam? No Chino tinha retoque, né? Era maquiagem mesmo, não era? Cara, mas peraí, cara, não era muito mais fácil, não, cara. Igual o Inferno falou. Você tinha que ser ou ninja, ou amigo do jornaleiro, ou comprar num sebo daqueles caras que, tipo, tá pouco se fudendo, sabe? Revista é tudo amarelada. Ah, porra. Vocês nunca tiveram amigo adulto e lá comprava, mano? Eu não, cara. Eu não. Não? Tinha meu irmão mais velho. Eu também não. Eu também nunca tive. Eu também não. Meu irmão mais velho era filho da puta. Se eu falasse pra ele que ele fazia de sacanagem, ele falava com minha mãe. Que mancada, cara. Que mancada. Ô, JJ, e você, cara? Você comprava revista de sacanagem nos anos 80? Cara, eu tenho umas 4 caixas cheias ainda, cara. Comprava demais. Não é à toa, que eu era mesmo jornalista. Eu uso até hoje, né? Isso é questão de foro íntimo. Chato é ver as meninas das capas de revista dos anos 80 e procurar fotos atuais delas na internet, né? Nossa, cara, velho. Tá tudo esticado, o cabelo tudo chapinhado, elas eram morenas, agora tão loira. Antes usava o estilo Claudio Hanna, agora é tudo bigodinho de Hitler. É tudo diferente, né, cara? E as que morreram? Nossa. Não, é isso, foto, né? Da mulher pelada assim, putz, essa mulher morreu, cara. Bom, tem sentido fazer a homenagem, né? É, com certeza. Homenagem póstuma. Homenagem dupla. E póstuma. Ou tripla, depende da página, né? Cara, eu não sei, assim. Sei lá, eu não comprava na época, então eu sempre via de alguns amigos meus. Assim. Tinha esse detalhe, era cara. Playboy não era qualquer mesadinha que você podia comprar na hora, uma revista cara. É, não tinha sexy, era Playboy e ele e ela. Da Bloco Editores, né? Da Manchete. Ele e ela era até mais interessante, que tinha um fórum, que era as sessões de histórias de sacanagem que os leitores mandavam. Era muito foda aquela sessão. Eu achava a sessão mais legal, em termos de sacanagem, mais legal do que a própria revista. Era muito maneiro. Peraí. Você gostava de ler? Eu achava melhor ler do que ver as imagens? Porque tinha história, cara. E a história de leitor, entendeu? Tá bom. A foto é legal, mas pô, de repente aquela mulher com silicone, você deve ver uma porrada igual. Agora tem uma história lá que eram muito maneiras. Pô, mas a história com o Ferro contava Playboy pra ver as entrevistas. também. Melhor as entrepernas. É, Inferno, você já foi melhor. Ô, Sorg, o Inferno falou que não era uma revista barata, né, na época, né? Eram revistas caras, né? É, caras, não o título da revista, mas eram... Vocês entenderam? Eu tentei fazer uma piada, mas não deu certo. Tá, eu entendi. A gente entendeu, Dadá. A gente fingiu que não entendeu pra passar batida, mas você insistiu. Eu tentei fazer uma piada, mas não rolou. E, assim... acho que depois da internet é que teoricamente barateou, né, cara? Cara, eu não sei se barateou porque realmente eu não compro, mas acho que a última que eu comprei foi... nem lembro, cara, sinceramente. Mas, cara, eu acho que... Não é que você não lembra, que sua esposa tá do lado. Não, pior que não tá, não. cara, mas eu acho que, assim, 12 conto, eu acho que deve estar custando, acho que 12 pra 14 reais... Eu não acho uma revista barata não, cara, até hoje. Mas assim, eu acho que não são pelas fotos, não custa tudo isso por causa das fotos. É porque tem propaganda pra dar e vender também ali dentro. É igual Veja, né? Se você tirar todas as propagandas da Veja, ela fica 30% que é conteúdo, né? E Playboy, essas revistas assim, eu acho que é a mesma coisa, assim, é muita propaganda. Aliás, a revista vive disso, né? A circulação, a vendagem dela em banca é do bruto do lucro da pré-editora é o mínimo. Mas... Você acha que acaba um dia, não? Hã? Você acha que acaba um dia essa revista? Melhor, você acha que acaba um dia esse tipo de revista? Cara, sabe, eu não sei, cara, é uma boa pergunta, porque... Eu sou foda pra caralho. Você é um apresentador e a bicha é um bobo, sou um palhaço. Se fosse pra acabar, sinceramente, eu acho que já teria acabado, porque, assim, depois que deu aquele... Hoje a gente tá... Você tem internet pra tudo quanto é lado, no celular, no tablet, na sua televisão, sabe? É muito fácil. E... 2 minutos de busca no Google, você já acha a última revista que tá na banca. Independente se é uma Playboy, ou a revista Veja, ou a revista Caras, qualquer coisa. Você já acha ela escaneada com uma boa qualidade, sabe? Você consegue ler as matérias certinho. Mas até hoje elas estão nas bancas, sabe? Então eu acho que assim, ainda tem público pra isso. Porque se fosse pra acabar, já teria acabado há mais tempo. Sim, sim. Ô Jota, em base disso aí que o Sorg falou, se fosse pra acabar, esse tipo de revista, já não tinha acabado vários outros tipos de revista, cara? É aquele negócio, todo mundo fala também que revista em quadrinho vai acabar, que não sei o que, e nunca acaba. Da mesma forma que continua existindo o público que prefere ter a revista em quadrinho nas mãos e na banca e tudo, deve ter o pessoal também que, por algum motivo, por colecionismo, alguma coisa, deve continuar comprando também esse tipo de revista. É, mas quadrinho virou zumbi, né? Morreu, mas continua andando por aí. Então, mas aí é o seguinte, né, cara? Você tem quadrinhos hoje, papel ainda, ou revista no geral, né? É porque o preço de um tablet ainda não é muito viável pra grande parte do pessoal, né? Você acha, Inferno, que quando começar a ficar a baratear, ficar um preço acessível, aí sim acaba? Porque vai estar mais fácil, né? Cara, acabar não acaba, mas vai virar produto de nicho, quer dizer, vai virar um produto específico para determinado tipo de público, entendeu? Tem gente que vai fazer questão de ter objeto físico na mão. Por exemplo, o vinil. Até você, por exemplo, você prefere ter o objeto físico, né? Pelo amor de Deus, né, porra? O que eu tava falando antes de você me interromper para falar besteira? vinil. O vinil até hoje vende, porque tem pessoas que... precisam, que querem ter o disco, né? Então acabar não vai acabar, mas vai ser cada vez mais um produto para um público específico, restrito, enquanto o grosso mesmo, calma, Jota. Yeah, baby, yeah! O grosso mesmo vai acessar cada vez mais pela internet. Aí também tem aquela questão, né, das editoras. As editoras hoje elas estão com um problema sério para os Estados Unidos, que é com relação aos distribuidores. Porque a editora vende não no varejo, ela vende pro distribuidor. E o distribuidor faz pressão para que continue a venda física, porque é disso que ele vive. Por isso que as editoras hoje, até hoje, não dão ainda a devida importância à mídia digital, porque eles estão atrelados à mídia física por causa dos distribuidores. Então vai ter ainda bastante, bastante tempo ainda de mídia física na banca. Uhum. É, não, você usou o exemplo do vinil, né? É, praticamente, né, cara, o vinil acabou, né? O vinil acabou, morreu, né? Mas é, o pessoal CD ainda... morreu, cara. É, o CD morreu, né, cara? É, a fita cassete morreu. Acho que o fita cassete não tem mais. O vinil você ainda encontra, mas cassete é bem difícil, né? O vinil, você ainda encontra produtos novos em vinil, uhum, né? Que a galera meio, sei lá, curte aquele chiado, né? Que a galera fala. Mas deixa eu te interromper. Mas é daí que deu a ideia do podcast, cara. No Dia dos Namorados, a gente... É, a minha esposa me deu 2 CDs. Eu ainda compro CDs, eu ainda tenho coleções de CDs, assim, eu tenho discografia de bandas completas e tal. É, e nessa loja que tem de rock and roll aqui na cidade que eu moro, tem o dono lá, é meu colega, e a gente ficou, eu, minha esposa e ele, conversando, porque ele tava ouvindo ele tava com um vinil lá do Venom, da banda Venom. É, cara, vinil, começo de conversa, eu curto música, eu cresci com meus pais, meu pai ouvindo Pink Floyd, essas coisas todas, e eu, sim, eu sou apaixonado por música, eu escuto música todo santo dia, e pra mim o meu MP3 é um fator essencial, assim, pra minha sobrevivência. Mas, cara, até perdi, da conversa do... eu me perdi, cara. Puta que eu pariu! Ah, é, tô foda, você vai, pula pra outro. Não, então deixa eu seguir a sua linha. Hã? Hã? Que linha? Você tá perdido, o cara não tem mais linha. Perdido. Então deixa eu criar uma linha nova. Não, pera aí, eu lembrei onde eu tava. E hoje ainda tem essa questão do saudosismo, cara. O vinil, ele é mais um... Hoje ele é um item, assim, de luxo. Não de luxo, meio de luxo, porque ele é caro. Ou não é? Ele é caro, cara. Ele é um negócio de luxo, porque, assim, o toca vinil, ele é um negócio pra você se manter ele. As peças não são baratas, peças de qualidade, eles não são baratas. Meu pai tem um que tá parado, assim, eu tô louco pra mexer nele. Mas, assim, é um negócio que você vai despender dinheiro. Pô, uma boa agulha é cara pra caramba, uma agulha boa. De qualidade. É, cara, a manutenção não é cara, só que as peças boas são caras. Vinil... são caras que já tá ultrapassado, né? Pegou peça de Fiat 147. Mas, são peças ainda tem fábrica disso? Cara. De quê? De tocador ou de vinil? É, de agulha, essas coisas, essas peças pra... deve ter, cara. Sei lá, no interior da Inglaterra, assim, sabe? Esses caras gostam desse tipo de coisa. Saca? Lá deve ter alguma fábrica disso ainda. Saca? Engraçado, né, cara? O Sorg tá falando que... Você não foi isso que você falou, Sorg? Que apesar... Além do tocador de vinil, o vinil hoje tá mais caro, não é isso? Tá, o vinil é caro, cara. Um vinil... Ele tava... Esse dono da loja que a gente tava, ele tava com o vinil do Venom. E o vinil em si, ele é... Ele não é aquele preto. Ele é prensado com a capa do disco mesmo. E ele tá custando R$50, cara. É um negócio caro. Sabe? Enquanto você compra um MP3 por, sei lá, R$5, nem isso. Cara, enquanto você, sei lá, você paga R$100 e poucos no MP4 aí de 8 GB e um acesso à internet mais ou menos, assim, num dia você entope ele de discos e discografias completas, sabe? Mas é a questão do saudosismo, cara. Eu gosto muito, assim... A minha esposa me deu 2 CDs e um box com DVDs de uma banda. E, cara, eu gosto de ter a mídia física nas mãos. Eu gosto do encarte, do trabalho, sabe? Eu gosto daquele cheiro de quando você tira o CD do plástico e tira o encarte. Vem aquele cheiro da impressão, da tinta, assim. Eu gosto disso, sabe? Mas hoje isso é muito mais de um saudosismo, de uma coisa que eu cresci comigo. Eu tenho alguns vinis em casa, assim. Eu pretendo reformar o tocador do meu pai. Mas isso é muito mais questão de saudosismo, daquilo que você foi criado com isso, do que realmente é moda, sabe? Ou então é coisa que... que é comum hoje em dia. Não é, passou já, passou a época do vinil, a época do CD também já acabou, sabe? Mas isso perdura mais por acho que por colecionismo mesmo. Ah, sei lá, eu acho incômodo, sabe, cara? Cara, eu tô cansado de entupir minha casa com um monte de coisa. Mídia digital é muito mais. É muito. Sei lá, muito mais guardável. Não sei. Sei lá, eu acho. O nosso amigo Witch King, que por motivo de força maior não pode se fazer ouvir, mas pode se fazer ler, tá dizendo que o som é melhor e mais nítido, segundo os entendidos. Sim, cara, sim. Até uma coisa que eu falei pra esse dono da loja e ele sacou na hora foi assim: o som do vinil, ele é mais cheio. O som do CD, ele é muito. Ele é límpido, só que ele não preenche assim, o ouvido igual o som do vinil. E além daquele ritual todo, de você tirar o vinil da embalagem, você limpar o vinil, se tem aquela um pelinho na agulha, vai fazer a diferença no som. Então você fica que nem um idiota, assim, tentando não encostar na agulha, mas tirar o pelinho, sabe? Tem todo esse ritual de colocar a agulha no ponto certo. Cara, é muito maneiro, cara. Eu sou fãzaço de vinil. Cara, eu acho que perca de tempo total, cara. Você não acha, ô Jota? Perca de tempo, mas cara. É muito mais fácil você pegar e dar um play. Cara, mas eu tava me lembrando aqui, o que o Sord falou, cara, tinha capa de vinil que era um show à parte, cara. Uhum. Porra, era muito legal. A arte do vinil é fantástica, cara. Porra, capas maravilhosas que a gente teve aí. Acho que ele, quando você abre assim, tem aquele tratamento, papel especial. Eu me lembro que tinha um do, acho que era do Rolling Stones, que vinha com um zíper, cara. Foda, cara. Uma edição limitada na época, parece que até foi proibida nos Estados Unidos porque consideraram imoral, uma coisa assim. Nossa. Cara, as capas do Iron Maiden, principalmente. Porra, cara, Power era Slave, muito show. Nossa, eu ia falar disso agora, só. A capa do Power Slave, que é cheio de detalhes, cara. Porra. Pra você ver os detalhes só no vinil, cara. Era uma obra de arte, né, cara? Praticamente. Eu tava pensando em falar do Power Slave, mas eu me segurei e falei, não, peraí, um dia a gente ainda vai fazer aquele podcast maldito sobre o Iron Maiden, então eu não vou queimar a pauta agora. Mas o Sog falou que, pô, mas é realmente aquela arte de Egito antigo, né? O Ed com tipo uma esfinge, tipo um faraó. Cara, aquela ficava muito foda, muito foda. E hoje você, com o CD, isso acabou. Né? E hoje com o MP3, não tem mais porra nenhuma. Eu não concordo muito com o Inferno, porque, cara, tem capas que tem encartes de CDs. Tá errado falar encarte de CD? É redundância, não? Não, certo. Tá certo. Tem encartes de CDs que são muito criativos, cara. Tem um CD do Slipknot, o Iowa. A capa é prata, papel laminado, né? Com uma cabra. E você abre ele é papel. As letras estão escritas em papel vegetal. E tem esse CD. Puta, é demais, cara. Sim, foi a coisa, o encarte mais bonito, mais criativo, sabe, cara? Mais artístico que eu já vi, cara. Eu nunca vi nada igual, assim. Cara, tudo feito em gloss paper e acabou, sabe? Esse encarte é fodão mesmo, cara. Ele é papel vegetal, transparente, só que, assim, o que tem tá a prensado... Cada um deles, né? O que tá prensado do lado, não aparece... Apesar dele ser transparente, o que tá... A imagem que tá de um lado, que é o rosto do integrante lá, a máscara, com a letra da determinada música, do outro lado, isso não influi pra outra impressão, que é o outro integrante e a letra de outra música, cara. Esse encaixe é muito foda. É muito bom, é muito bom. Vamos mudar de assunto aqui, porque a gente já falou demais de disco. O Jota, a mesma pergunta que eu fiz pro Inferno, vou fazer pra você. O que que você usava ou que você via usando nos anos 80 e 90 que você não usaria hoje? Cara, disquete, bicho. Bem lembrado. Cara, eu fazia informática industrial, cara. 92. Cara, eu andava com aquela caixa cheia daqueles disquetes, sabe? Aqueles fininhos, grandes. Cara, pelo amor de Deus. Era horrível andar com aquilo dali, cara. Quanto cabia naquilo ali? Cara, era muito pouco, muito pouco. O último que eles lançaram, que era aquele menorzinho, levava 1.40 mega, parece. Era 1.44. Você pra instalar uma impressora usava quantos, cara? Cara, o Witch King falou que o grande cabia 512k. Os mais novos. Ele colocou aqui. Esse podcast vai ser o único com legendas. O Witch King vai legendar tudo embaixo pra vocês entenderem. Tá? Vai salvar a conversa. É, tá. ele faz favor de fazer o post também, que não vou ter saco de colocar nas legendas dele, não. Enquanto você vai ouvindo, você vai lendo a legenda. Cara, e na época desses disquetinhos, pra você, o joguinho pirateado, cara, você tinha que colocar salvar o jogo em 10 disquetes, pra levar pra casa do teu amigo, pra instalar lá, e demorava pra caralho, cara, porra. Aí você tinha que ir colocando do décimo disquete até o primeiro, né? É, o décimo tinha o arquivo de instalação. Aí eu insiro o primeiro disquete agora. Aí você tirava o décimo e ia pro primeiro. Aí demorava, ficava aquele barulho. Nossa, que triste, cara. Nossa, cara, que horrível. Diga, Inferno. Ah, e tem outro detalhe, né? Era uma mídia extremamente frágil. Você deixava no lugar quente, desmagnetizava. Você botava perto de um imã, desmagnetizava. Você raspou na tua bunda, desmagnetizava. É uma merda. Não, um pouquinho de calor a mais, ela entortava, né? É, cara. Nossa, eu destruí de disquete já, cara. Eu destruí muito disquete, cara. Porra, eu fazia eletrônica na escola técnica, Cefet. Aí a gente tinha aula de programação. Aí eu e uns amigos meus, tudo nerd, né? A gente queria fazer o jogo Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas não, era Jornada nas Estrelas. A gente pegou uma revista, tinha lá todo o código pra você fazer o jogo, a gente programar em DOS. Aí beleza, aí a gente começou, né? A gente dividiu DOS, a gente dividiu o trabalho, né? Cada um fazia uma parte do código e tal. Aí fui eu tudo pimpom pra casa, né? Com os meus 4 ou 5 disquetes com meus códigos todos. Depois de quase uma semana de trabalho. Só que eu fui pra academia. Aí na hora de botar a roupa suada na mochila, eu taquei na mochila, com adolescente, joguei aquela porra. Não é que o suor da minha roupa pegou no disquete e fudeu com 2 disquetes meus. Nossa, cara. Não, era horrível. Era horrível, era uma mídia nojenta. Tinha o Zip Drive, né? Que era um disquetão de maior capacidade, mas pouquíssima gente tinha e era muito caro. Era caro pra cacete. Era caro. Tinha de 100 mega, não é? É, da Iomega aquela porra. Só que era muito caro. Era caro e. Cara, é engraçado, né? Mas hoje. Na época era, cara, um disquete de 100 mega. Eu tenho um disquete de 100 mega. Meu pai comprou um disquete de 100 mega pra mim. Hoje, cara, você encontra pendrive de 1 giga por um preço, tipo, por, sei lá, 10 reais, cara. O meu pendrive tem 32 giga. E o bicho que é do tamanho da moeda. Pois é, cara. Pois é, velho. Que absurdo. É que, cara, a gente fica... Nós somos velhos, nerds, saudosistas e chatos pra caralho. A gente fica, porque na nossa época era melhor, era mais legal, não sei o que. Porra nenhuma. Né, cara, porra nenhuma mesmo, cara. Você ficava o dia inteirinho escutando uma merda de uma rádio horrorosa que tocava as músicas de merda. Aí você ficava com o dedo no rec pra esperar tocar aquela música maneira pra você gravar, cara. Aí depois não, isso quando você não dava o rec, aí o cara no meio da música, Jovem Pan. Né? É, pronto, cara, tá como puta merda. Que raiva que dava. Transamérica era foda de fazer era isso. Era foda de fazer isso. Transamérica. Cara. Porra, no meio daquela música você esperou o sábado inteirinho pra tocar a merda da música. A porra da música cismava de nego não botar, tu ficava lá esperando com o dedo. Aí na hora tua mãe te chamava. Filho, vem cá ver o negócio. Quando você sai da sala, toca a porra da música, você perde a introdução da música. Aí, porra, tu volta pra lá e espera tocar de novo. Quando aquela porra tá tocando, meio da música, sei lá, porra, consegui e tal. Transamérica. Puta que pariu. O que mais, Jota? Tem mais alguma coisa? É, eu tô me lembrando do Micro System, cara. Vocês falando em gravar aí. Todo mundo achava o máximo andar com rádio na rua. Fazendo barulho, incomodando todo mundo. É a evolução do funkeiro de ônibus hoje, né? Cara, aqueles microsystems que tinha aquelas pilhas gigantescas, eram caras pra cacete também, cara. Eram 4 pilhas, 6 pilhas grandes, cara. A gente não durava nada, né? A gente não curava de... nada, cara. A gente chamava aquilo de Rádio de Paraíba. O Jota pira. Calma, Jota, calma. Entendi, calma. Não entendi, não entendi a referência. Calma, Jota, calma. Os JJ pira. Eu não sei se vocês faziam isso, e já vou passar a minha parte. É... gravar clipe em fita cassete, em fita de vídeo. Porra, demais, cara. Eu nem vi o dia inteiro. Cara, gravando. Fita cassete pra mim era só pra putaria. Não, não conheci nenhuma outra destinação de fita VHS do que putaria. Eu gravava as tigresas. Eu gravava muito daquela Tracy Lords, cara. Você gravava o Coquetel, não? O Coquetel do Miele. Nossa, cara, esse aí desenterrou, hein? Coquetel era foda. Peitinho ficava... da Bandeirantes. Você ficava esperando o tempo todo só pra aparecer um peitinho, cara. Aham. Banheira do Gugu. Nossa, cara, hashtag volta a banheira do Gugu, cara. Por favor. Ah, hoje não rola, né, cara? Hoje... Agora é banheira do Celso Portioli. É... Hoje é o politicamente correto. E o Bispo não deixa também na Record. Cara, mas eu gravava muito clipe, cara. Eu ficava na MTV, acho que era sábado ou domingo, passava o Fúria Metal com o Gastão Moreira. Não, era terça-feira à noite, de madrugada, cara. Era isso? Cara, não lembro, era toda madrugada. Todo mês mudava. Já foi de sábado à noite, já foi de terça, já foi de quinta. Ah, aí eu ficava curtindo heavy metal, na MTV só passava pop e sei lá, com as porcaria. Aí tinha uma hora por semana que era o Fúria Metal, cara. Eu ficava lá, gravando. Aí tinha, não sei se vocês lembram, mas tinha parada de... As fitas também não eram muito baratas, né? E aí vocês podiam escolher um videocassete, porque tinha, acho que, 4 modos de gravação, né? O SP, que gravava 2 horas. Isso. É, LP 4 e SLP, que era 6 horas. Só que o SLP... Era o WMA, Era o WMA, o... sei lá, que mais formato aí? O DVD, o... RVD? RVD, cara, que era o piorzinho, assim, sabe? Só que o foda é que você gravava em 6 horas também, a qualidade era pior, e você corria o risco de estourar a fita dentro do videocassete, né, cara? É verdade, cara. E pra limpar o cabeçote? Putz. Nossa. Que porra, cara. A nossa época era... Você colocava a mão dentro do videocassete, pela portinha? Já, cara, enfiava a mão lá com pano pra limpar. Ah, eu não sei porque, mas eu colocava a mão lá pra ficar mexendo nas peças, cara. Até que quebrou. Abria videocassete pra limpar o cabeçote com cotonete, álcool isopropílico. É, eu fazia isso também. E aquela fita que você comprava que limpava ela por dentro, vocês lembram disso? Cara, tinha uma coisa muito ruim que eu tava lembrando com a minha mulher esse dia que a gente voltou da loja lá. Que a gente tava falando dessas coisas, cara. Era pegar a fita na locadora e aí se você esquecia de rebobinar a porra da fita, você pagava a multa. Pagava a multa, foda. E quando a fita arrebentava na tua casa, que cagaço que dava? Cara, comprar um VHS novo. Aí lá ia eu com a porra da Gillette, Durex bem fininho, mas daquele trabalho artístico de que ninguém reparar. Uh-huh. Aí o filme dava um salto de 5 minutos. Você ligava pro cara no locador, ó, tá, zerinho. Você chegava falando panca, né? Ó, rebobinei, hein, cara. É. Aproveitou, fez uma edição caseira. Feira da fruta, né? Ah, inclusive. Não, peraí, não vamos falar de Feira da Fruta, não, né? Pô. Como não? Isso se chama Pai dos Enxutos. Pelo amor de Deus, não, cara, não. Hoje não. Não, rapidinho, uma coisa interessante, o Feira da Fruta foi gravado nesse sistema. Exatamente. Via VHS, Exatamente. Vamos voltar pros anos 90, vamos voltar pros anos 90. Mas é um viadinho mesmo, hein? Viadinho. O cara tá o quê? Tá 20 minutos, o quê? Ninguém falou mal do Batman, hein? Vocês vão começar a falar de Feira da Fruta? Batman é novo. Não adianta, Coringa. Antes de sair do Batcaverna, eu tirei meu pinto fora. Eu não tenho pinto, vocês sabem disso. Eu sou eunuco. Você tá fudido agora comigo. Assim eu fico vexado. Oi. O homem da relação é o Robin. O Batman é o eunuco. Ô, Inferno, você tá gravando, né? J. juvenis. Não, não são ambulantes. Eu tô esperando o King escrever tudo pra fazer um podcast de ataque gráfico. Não! Como é que você não falou nada? Eu só queria. Só. Falar em Batman. É, anos 80. Apesar que o Batman Feira da Fruta ele foi gravado nos anos no 80, né? 83 ou 4, eu acho. É, eu falei com os caras esses dias aí. Esses dias, 2 meses atrás. E eles me contaram a história. Mas isso ficou para um próximo podcast. Quando você convidar eles a participar, né? É, nunca vai acontecer, né? Nunca, né? Vai acontecer no YouPix. Vai ser depois do podcast do Aromeda, hein? Sacanagem. Os Delahi pira agora, hein? É. Witch King, qual. Fala uma coisa aí nos anos 80. Witch King, se você usava fita VHS pra gravar desenho do programa da Mara, aquele do Panda, desenho Ursinhos Carinhosos, você fica quieto, tá? Você fala nada não. Então, ele gravava desenho Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos, Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo, Cavalo de Fogo. Levado da Breca. Punk, o seriado era chato pra caralho, mas o desenho até que era legal. Porque tinha o Glomer, né? Vocês lembram do Glomer? Glomer? Vocês não lembram do Glomer? Não. No desenho, ela tinha um urso. Era um ursinho, sei lá, um extraterrestre e tal. Era engraçado. Ele era mágico. Era só isso que eu tinha pra falar. Ah, vá, é mesmo? É, Intersorg, fala. Vamos mudar então do que a gente. Cara, apesar que tem muita coisa pra falar do que se usava nos anos 90 e 80, né, cara? É. A lambada. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estarás ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estarás. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Caralho. Não, vai ficar muito vergonha ali esse podcast, cara. Pula essa parte. Vamos falar das bandanas dos fãs do Guns N' Roses, vamos? Ai, cara, as bandanas eram foda, né? Puta merda. Qualquer coisa que seja relacionada a Guns N' Roses já te remete anos 80 e 90, né, cara? Cara, o pior é que sempre tinha na escola aqueles dois ou três idiotas que usavam as bandanas, né? E aí tinha. E sempre ficava a metade assim, a metade que achava, pô, os caras não são maneiros, descolados e tal. E a outra metade que olhava achava, pô, esse cara babaca, tipo, tanto. Era muito vergonha alheia, cara. A camiseta que eles tiravam as mangas e faziam regata. Cortava toscamente, né? Com camisa do Bon Jovi também, tinha muito, assim. Tinha um moleque na minha sala, cara, que usava bandana de caveirinha. Aí no meio da aula, a gente tava concentrado, né? Porra, aqueles circuitos lá no quadro que o professor fazia com giz, né? A gente calculando tensão, amperagem, tensão do resistor, e o cara começava a assoviar patience, cara. Pariu. Até um dia que tinha um sacode nele no café. Eu peguei o jaleco dele, fiz uma bola e joguei no ventilador da sala. Puta que pariu. Era jaqueta de couro que eles usavam? Não, jaleco, que é escola técnica, cara. Você usava jaleco. Ah, tá. Escola técnica. Ok. Cara, programas de TV. Os anos 80 e 90 foram assim, aquela. Programas de auditório eram muito em alta, assim. Eu não sei se antes era tão famoso assim, né, cara? Cara, os anos 80 foi o ápice do Silvio Santos, né, cara? Tem coisa, cara. Os programas de auditório dele. O Silvio Santos é muito foda, né? Mas o SBT era muito, muito forte nisso, né? Cara, era uma... fala, era fala. O domingo inteiro, fala, né, só, cara. Oi? Era o domingo inteiro, cara. Não, ainda é, né? Assim, o Silvio Santos, ele... Década de 70, ele já era um fenômeno, né? Década de 80 que ele consolidou com essa antiga TVS, que depois virou SBT. Foi quando ele conseguiu da ditadura a concessão, né, pra ter a emissora. Aí realmente ele fez o show do Silvio Santos, que era o domingo inteiro. Uhum. E de manhã tinha a parte infantil, né? Que era. Domingo no parque. Domingo no parque. Você quer trocar essa bicicleta por uma borracha usada? Sim! Você quer trocar essa borracha usada por um carrinho de controle remoto? Não! Inferno, inferno, mas essa brincadeira surgiu aí, cara? Ah, bicho, essa brincadeira é antiga, mas é... Silvio Santos usava, década de 80, eu era moleque, eu lembro. Uhum. Eu ficava torcendo, e aquilo, o garoto ficava numa cabine que parecia uma nave espacial, né? Aí embaixo tinha uma luz vermelha que, quando ele falava não, acendia a luz vermelha. Eu ficava torcendo pro moleque, cara. Cara, outra coisa que eu lembro muito daquela época era o programa do Serginho Malandro, né, cara? A hora do homem. Eu quis participar da Porta dos Desesperados, cara. Aham. Uhum. Puta, eu achava demais aquilo, cara. Era muito foda, né, cara? Né, velho? Aí saiu um macaco, né? Da Porta dos Desesperados. O cara, né, vestido de gorila, saia atrás da pessoa. Tinha a luta livre também. Pô, tinha luta livre. Tinha o golpe da meia. Como é que era o nome dos caras lá? Caralho, esqueci o nome do Ted. Ted Boy Marino. Boy Marino. É, cara. Que também fazia parte dos Trapalhões. Isso, exatamente. Os Trapalhões mesmo, né? Nos anos 80 e 90. Cara, muito bom. Assim, década de 80, a minha infância ficou marcada por duas coisas: programa infantil de gostosas, Mara Maravilha, Xuxa, Angélica, enfim, Mariana, e Trapalhões de Domingo à Noite. Mila Cristi? Mila Cristi? Mila Cristi é programa infantil? Porra, apresentou. Não lembro, não. Pera agora. Não, era o melhor programa infantil, cara. Ah, não lembro dela, não. E o programa é Trapalhões, cara. Trapalhões era uma religião. A gente podia estar na rua com eu, meu irmão, minha mãe. A gente podia estar fazendo qualquer coisa, mas tinha que voltar pra casa antes das 7, que 7 horas tinha que estar lá pra assistir os Trapalhões. Legal que os Trapalhões não era só... Era assim... Cara, pegava todas as idades, né? Os adultos, o terceira idade, o criançado. Não tinha uma pessoa que não parava pra assistir, né, cara? É, eles eram politicamente incorretos pra caralho, cara. Porra, você vê hoje as piadas que ele, no YouTube, as piadas que eles faziam. Caralho, impossível ter na TV aberta esse tipo de piada. Eles chamavam o Mussum de negro, de não sei o quê. Cara. Grande pássaro. Era totalmente politicamente incorreto, cara. Grande pássaro é boa. Tem uma cara que é foda, o Mussum e o Didi eram encanadores. Aí o vazamento tava muito grande, o Mussum botou roupa de mergulho e botou pé de pato. Né, aquela roupa toda preta, aí o Didi olhou pro pé dele assim, teu pé cresceu, negão. Porra, hoje em dia daria processo, escambau, até pedir desculpa em carta aberta. Pô, hoje em dia tá tudo muito chato, cara. Ah, sem contar que ele fazia as piadas assim, ele era, tipo, ele era o bêbado do grupo, né? Ah, sim. Aí tinha altos quadros dele no boteco, tomando pinga. Pingão, mé. É, mé. Puta, tem um cara que é muito classe, que ele chega assim no bar, né? Me vê aí um leite de burro sem pata. Aí não tem. Me vê aí um leite de bezerro desmamado. Não tem. Aí ele fala vários, tá ligado? me vê aí um leite de pato sem bico. Não tem. Aí ele olha pra cima e fala assim, é, Deus é testemunha que quis beber leite. Me dá um copo de mel aí. Cara, era muito bom. Não, muito foda. Aí tem aquela porra clássica de até hoje. Eu vejo 50 vezes, eu choro de 50 vezes. É, Dedé, Didi, Zacarias, Costinha e Castrinho. Sendo que o Costinha e o Castrinho são Batman e Robin. Foi aí que eu descobri que o Batman era viado. De novo. Puta, chegamos aqui atrasadérrima. O trânsito estava assim, impraticável. Quer sentar? Quer sentar? Não, porque eu sou homem. Senta. Mania que tem. Senta. O que é que acontece aí? Então o trânsito estava impraticável, eu até fiquei histérica. Não, eu fiquei histérica. Não, eu fiquei. Essa história de bate histérica, bate tudo, bate estaca, bate não sei o quê. Bate Robin, bate Batman. É. Agora. Eu quero saber aqui quem é a patroa. Mas e aí, moça? O que é que acontece? O trânsito estava engarrafado, vocês chegaram aqui, e o que é que aconteceu? Foram botar gasolina no carro? Não, senhor, ainda não, peraí. O senhor me perdoe, mas eu não posso ver uma coisa dessas aqui. Você olha um negócio desse, caralho. Nessas horas você sente saudade dessa época, entendeu? Nessas horas dá pra sentir saudade. É a coisa boa da época. É por isso que eu acho, assim, a gente tá zoando muito com os anos 80 e tudo, mas teve muita coisa boa. Não na parte de tecnologia. Assim, na programação de TV, nos quadrinhos mesmo. Teve também bons filmes. Os anos 80 teve muita coisa legal. Com certeza. É que assim... A gente vê, quando a gente fala de saudosismo e tal, a gente pensa nesse quesito, né, cara? Mas assim, era muito mais difícil pra gente, assim, conseguir igual hoje, um filme sai nos Estados Unidos e em 2 dias você já tá assistindo ele no teu computador. Exato, cara. Porra, era um saco ter se esperar chegar aqui, e tinha aqui no cinema, e aquelas filas quilométricas, porra. Era foda, tipo, o filme estreava nos Estados Unidos, assim, 3 anos, 4 anos depois, vinha passar aqui. Uhum. E, assim, mas nisso que você falou, Jota, eu concordo plenamente, os filmes eram muito bons, bandas lançaram discos clássicos, assim, discos antológicos, os quadrinhos, foi a melhor época dos quadrinhos até hoje. E né, nessa parte sim, eu assino embaixo, cara. Foi uma das melhores épocas. Se você lembrar rapidamente aqui, só na parte de quadrinhos, a gente teve o que nos anos 80? O X-Men do Chris Claremont com o Barney. Temos o Cavaleiro das Trevas, o Batman do 1, o Watchmen, o Thor do Simonson. Muita coisa boa mesmo, cara. A Queda de Murdock. Porra, a Queda de Murdock. Cara, foi o auge do Frank Miller, né, cara? Frank Miller tava. Tava foda, cara. Frank Miller tava muito bom, assim, tanto em desenho, quesito desenho, quanto no roteiro. E anos 80 ele não teve pra ninguém, cara. A Image foi fundada nessa época também, não foi? Não, a Image é dos anos 90. Eles estão falando dos 80, é isso mesmo. E a gente tá falando de coisa boa, Dadá, não tá falando de. Tudo bem. Mas é um marco pros quadrinhos, ou não? Não. A gente tá falando de coisa boa, Dadá. Não... Tá bom, tudo bem, deixa pra lá. Ó, Jin Lee, eu tentei, Jin Lee. Eu tentei. Ah, eu esqueci que ele escuta nosso podcast. Ele escuta o podcast, entendeu? Eu tô falando com ele aqui no Facebook, peraí. Jin Lee. No Face. Não rolou. Pronto. Manda sua cartinha pra ele. Vou mandar um e-mail agora, né? Nos anos 80 e 90, cara, tinha algo que era. A gente tá falando de televisão, né? Eu comecei a fuçar aqui no Google, achei algumas coisas. A gente tinha a Rede Manchete, cara. tinha muita coisa boa. Pantanal, que tinha Mulher Pelada também. Chica da Silva, né? Chica da... Cara, Dona Beija, cara. Maitê Proença maravilhosa, peladinha na cachoeira. Puta que pariu. Oh, época boa. É, era o ano da putaria, não era? Putaria! Década da putaria. Era o canal, né, cara? Era o canal, cara. Ah, e sem falar que eu nunca gostei de novela, mas as do Manchete acompanhava. Pantanal foi uma novela muito maneira. Tinha um Velho do Rio. É, Dona Beija também, novela muito legal. Chica da Silva. Eu acompanhei essas novelas. Não só pela putaria, mas porque eram boas também, cara. Era uma forma diferente, sabe? Saiu do padrão global, mostrou uma coisa nova. É, essa coisa que a Globo tem hoje. Não tinha as amarras da Globo, né, cara? É, a Globo hoje tá com Gabriela, né? Deve estar até passando agora. É aquela coisa cinematográfica, aquela qualidade de filme, né? Você olha assim, porra, parece um filme, né? Isso, quem trouxe pra TV foi a Manchete. Com Pantanal. Sim, sim. É, a Globo, quando começou a perder audiência, a Globo fazia o seguinte: ela jogava o Jornal Nacional lá pra tarde pra caralho. Esticava a novela das oito pra roubar a audiência de Pantanal, que foi um sucesso do caralho. Porque era uma nova estética, era uma coisa, um jeito diferente de fazer televisão, uma qualidade diferente, sabe? E aquelas cenas maravilhosas do Pantanal, né? Uma coisa que as emissoras de Rio e São Paulo não se preocupavam muito em mostrar esse interiorzão do Brasil, né? Isso surgiu com a Manchete, de mostrar porra, aquelas tomadas, aqueles planos abertos, né? Como se fosse um filme mesmo. Vistas aéreas maravilhosas, deslumbrantes. Isso foi a Manchete que trouxe, né? Falando aí nesse negócio de segurar, esticar a novela, vocês lembram da chamada do Cinema em Casa na sexta-feira à noite? Não. O Cinema em Casa só começava quando a novela da Globo terminava. Ah, ficava sim, fazendo cartazinho no filme, tocando a trilha sonora enquanto a novela. É, eu preferia ver Band Privê. Band Privê. Que eram as sextas-feiras, não era? Acho que era sábado, não? Não, é sexta-feira, sexta-feira. Sábado era o Comando da Madrugada. Eu tô... Cara, eu só via putaria. Eu caçava putaria na TV, cara. Porra, pode crer, né, cara? É. Não, ele... quando alguém fala de anos 90, a primeira coisa que eu lembro é do Tutti Frutti, cara, e do Miele, cara. Mudando um pouco, é Sorg. Sorg já foi. Diga. Todo mundo já foi. Caralho, agora tá foda. Fala alguma outra coisa aí dos anos 90 agora, cara. Dos anos 90? Boa! Eu falei alguma coisa, ficou vago, né? Diz aí. Alguma mania dos anos 90. Brinquedo, vamos falar de brinquedo. Porque a indústria de brinquedo cresceu muito, né? Tinha Estrela, tinha. Depois o Michael Jackson veio aqui, atropelou uma criança, deu vários brinquedos da Estrela. Eu não sei porque fiz isso. Só preciso lembrar disso. Atropelou uma e comeu três, né? É, pode crer, cara. E. Piscadar com a Xuxa. Nossa, então. Verdade, cara. Mas só o Pelé conseguiu. É. Não casar, mas. Enfim. Mas comeu. Porra, comeu. Fala em Xuxa, que é outro produto dos anos 80 e 90, né? Eu recebi por e-mail. A gente tá falando de e-mail, né? Que a gente recebe aquelas coisas por e-mail. Eu recebi. Né, uns vídeos da Xuxa naquele tempo fazendo filmes adultos. Vocês viram isso? Vocês lembram disso? Amor Estranho Amor. Sim, é, foram filmes, né? Ela fez um só, né? Foi um filme. Foi que ela tem. Caralho, como é que eu vou falar isso? Que ela tenta dar pro moleque, não é? Seduz. Muito bom, muito obrigado. Outra cena. Contracena com um moleque, né? Seduz um moleque, não é? Sim. Não é isso? Sim. Cara, isso nunca aconteceria hoje, cara. Nunca, o garoto deve ter uns 10, 12 anos. Ela pega a mão do moleque e bota no peito dela. Aí é, cara. Tem uma cena que o garoto tá deitado, o garoto tá no sótão de um puteiro, porque ele é filho de uma menina que trabalha lá. Aí não lembro porque o garoto teve que morar com ela, porque não tinha onde ficar, ele ficou no sótão. E a Xuxa era a mais novinha e a mais bonita da casa, então ela era leiloada pros que tinham dinheiro, pros clientes endinheirados. Aí ela queria sacanear a mãe do moleque, ela resolveu dar pro moleque, tirar a virgindade do garoto. Aí tem uma cena que o moleque tá deitado na cama, né? Ela chega, em pé da cama, em pé, tira a roupa dela, fica peladinha, deita por cima do garoto, começa a tirar a roupa dele, desabotoar a camisa, aí passa a mão no peito dele, começa a dar beijo no pescoço dele e começa a se esfregar nele. Aí, quantos anos ele devia ter ali, inferno? 12, não mais do que isso. É. Aí quando ela já começa a se encaixar no moleque, pros finalmente chega a mãe, que era a Vera Fischer, e pega ela de porrada. O filme é forte, cara. O filme é pesado pros tempos de hoje, então. É, né, cara? Imagina, ela, isso nunca aconteceria hoje. E ela conseguiu na justiça a proibição da comercialização desse filme. Mas internet aí, torrentes da vida, você acha mole, peguem porque vale a pena. Não só o filme, como a Playboy também, né? Playboy da Xuxa, ela fez duas vezes, ela sozinha, e ela fez outra com a irmã dela. Uhum. Tem uma sebo aqui perto de casa que tem essa revista lá, né? Tem uma só, né, claro. E assim, tá bem exposta, assim, sabe? Não tem preço. Sabe? Uhum. Imagina, eu também não venderia aquilo. O dia que eu fosse me aposentar, tivesse pra morrer, eu vendia pra ganhar uma nota, sabe, aqui. E um processo da Xuxa. Mas com a internet agora, isso não tem mais valor, não, cara. Não, tem sim, pra colecionador tem, cara. Porque é aquela questão do físico, né, que a gente tá falando no início. É isso que eu ia falar, assim, a questão do colecionismo, né? Exato. Agora, pô, naquela época, cansei de ver foto dela com blusinha transparente, se agarrando no Pelé. Cara, peitinho de mármore. As primeiras vezes lá, daquele vídeo do Aham Cláudia Senta Lá, ela apresentava com as pernas de fora, o mini short, bota e as pernas de fora. Era... Ela faz isso até hoje, né? A diferença é que são uns 40 anos a mais, né? Não, hoje ela mudou o vestuário. Mas não, cara, que isso? Eu tô assistindo, tá zapeando, ó, entreguei. Tá zapeando. Eu vi, cara, ela fazendo. É que agora ela faz programa pra adolescente. Tá ela ligado? Faz aquele programa de sábado que é chato pra caralho lá, cara. É, cara. Ela não tem carisma nenhum. Não. Tosca pra caramba. E os convidados são chatos, sabe? É aquele negócio de vergonha alheia, sabe? Porra, muito ruim. Só pra preencher a lacuna ali no horário, né, velho? Não, pra Globo falar que eles que a Xuxa ainda tá no ar, sabe? Só pra isso, cara. Só pra a Xuxa. Porque eles têm contrato com ela, ela não pode ficar na geladeira, não pode ficar assim sem um programa. Então eles têm que ficar tampando buraco com esses programinhas idiotas que ela faz hoje. É, cara, a qualidade dela era o quê? Era mexer com a libido da criançada, dos moleques, entendeu? Uhum. Por isso que ela estourou, porque ela mexia com a libido. Então ela, pô, era roupa provocante, danças provocantes, letra de música também provocante, sabe? Paquitas, tudo tinha coisa do erotismo. Era Paquitas, latente. Andréa Sorvetão. Não, era latente o erotismo lá era direto. Pra quê? Pra criança ser atraída pela libido dela, que tava, né? E os pais achavam aquilo bonito. Mas tinha toda a questão de mexer com a erotização da criança. E foi aí que ela cresceu. Ela não é a rainha dos baixinhos, ela é a rainha dos púberes, dos que estão entrando na puberdade e estão tocando punhetinha pra ela. Bom, tinha vários outros programas, né? Tinha a Angélica. Sim, virou um filão. Angélica, Mara Maravilha, Mariana. Um filão, entendeu? Foi Pate Beijo. Cara, aquele desenho dos Simpsons, quando eles vinham ao Brasil, que a Lisa mandava dinheiro pra um órfão, aparece uma loura peituda com o negocinho girando, cara, sacaneando. Justamente essa questão dos apresentadores infantis brasileiros serem tão eróticos, né? E o gente que ficou indignado, né? Como é que pode? Mas era isso que se mostrava, cara. Eu era moleque, eu ficava de pau duro vendo a Xuxa, porra, de manhã antes de ir pra escola. Porque era uma coisa sintosa. O Batman podia ver que não ia ficar de pau duro. Ah, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu quero estar com você, como é bom estar com você, fazer tudo o que a gente quiser. Ah, toma no cu, porra! Não, tá me lembrando aqui da Flávia Monteiro. Muito bom, hein? Nas Chiquititas, né? A menina do. Não, tava me lembrando dela naquele filme A Menina do Lado. Nossa. Tô falando de coisas que aconteciam nos anos 80 que jamais poderiam acontecer nos dias de hoje. Eu acho que ela tinha o quê naquela época que ela fez o filme? 14 anos? Ela era menor. É isso, ela passa o filme quase toda nua, cara. Com o Reginaldo Faria, né? Isso. Aham. Uhum. Esse filme eu vi, cara, na Bandeirantes um dia desse. Não, um dia não, faz tempo já. Eu vi na Bandeirantes. A própria Luciana Vendramini, a primeira vez que ela pousou pra Playboy, ela tinha 16 anos. Foi, pessoa de uma autorização, parece, judicial. Sim, foi verdade. É. É verdade. Ela, a autorização dos pais, mas foi com 16 anos, vestida de Paquita. Aliás, eu acho que é a capa mais bonita da Playboy de todos os tempos. Ela de Paquita naquela capa da Playboy não teve nada que batesse até hoje. Pelo menos pra pode crer, hein? Tô vendo aqui, é verdade, viu, cara? Essa capa tem que estar na chamada do nosso podcast lá, porque é maravilhosa. Bicha, a Playboy dela com 16 anos é coisa de Lolita mesmo, cara. Sabe, menina. Aquele peitinho de mocinha, entendeu? O ensaio é lindo. O ensaio é, porra, bonito pra caralho. Mas você vê que não é uma mulher, é uma menina. Assim, menina não, mas é uma moça, entendeu? Não é uma mulher. Ah, mas quase uma menina, né, cara? Porque antigamente, hoje, as meninas com 12, 13 anos já estão quase moças, né, cara? De peito e tal, parecendo mulher. É. E elas pulam a parte... Cara, elas já saem da... É, por aí, assim, ela com 16 anos naquela época, como se fosse uma garota de 13, 14 de hoje. É. Exatamente. E isso é preocupante, né? Não, cara, na época não foi, entendeu? Na época era outra coisa, não tinha censura, né? Não, tinha, ou era de, porra, claro que tinha, Dadá. Não, peraí. Não, mas assim, eu tô comparando com os dias de hoje, tá, então... Não, justamente, na época tinha uma censura, que aliás é uma censura, a censura mesmo. Hoje você tem classificação indicativa, naquela época era censura, não vai pra banca, acabou. A questão é que naquela época isso era visto com naturalidade. Hoje as pessoas ficam escandalizadas. Eu acho que é mais ou menos, naquela época tinha censura, hoje tem o politicamente correto. Exato, hoje a censura é velada, né? Antigamente a censura era escrachada. Hoje as pessoas se escandalizam, antigamente não, as pessoas viam isso com naturalidade. O desenvolvimento das meninas, cara, quem de vocês não lembra nos anos 80, meninazinha de 3, 4 anos usando a roupa igual a da Xuxa? Saia, botinha, bustiezinho. Não precisa ir tão longe, cara. Começo dos anos 90, você via menininhas de cosplay de Carla Pérez, sabe? Com aqueles micro shorts e tal. Caralho, top. Fica muito sem noção, né, cara? Um pai de uma criança vestir a criança de Carla Pérez. Tá que pariu. Essa menina dançava ainda com o negócio da garrafa. É, né, na boquinha da garrafa. Tem que matar uns engraçados com um negócio desse, né? Vocês lembram do programa do Raul Gil, que as crianças apareciam vestidas como artista? Aham, uhum. Até hoje é isso. Cara, eu nunca me esqueci de um que eu vi, acho que ainda era na Manchete, em que apareceu uma criança, eu acho que ela tinha uns 2 para 3 anos, vestida de tiazinha, cara. Ai, caralho. Usando fio dental, cara. Foi assim, sabe? Quando apareceu no até o Raul Gil, ficou, sabe, assim, constrangido, cara. Coisa ridícula. Como é que a mãe faz aquilo, cara? É, como se sujeita, né, cara? Puta que pariu. É coisa de gente sem noção, cara. Puta merda. Vamos falar, o Jota lembrou bem, cara. Tiazinha feiticeira, Luciano Huck, na década de 90. Era o Luciano, era o H, né? É o H. Na Band. Feiticeira, porra, maior vendagem da Playboy no Brasil. É verdade, cara. Não, feiticeira dançando com aquela música, cara. Nossa, depois a tiazinha bateu ela, não foi? Na Playboy, na vendagem de Playboy? Não, cara, acho que não. Não sei, cara. Eu acho que a tiazinha foi primeiro. Então, bateu, foi quem primeiro. Não, a tiazinha pousou primeiro, quebrou o recorde primeiro. Depois a feiticeira quebrou o recorde da tiazinha. Cara, a gente tá falando aqui dos anos 90, anos 80, anos 90, que era a década da putaria, né? A gente só falou disso até agora. É porque ninguém falou ainda da sessão de filmes nacionais que passava na Manchete. Rio Babilônia. Nossa, eu vi, cara. Cristiano Torloni. Como é que é? Escorpião. Dama do Lotação. Escorpião Escarlate não tinha putaria, não, Dadá. Não tinha, não, cara? Escorpião Escarlate não. Aliás, tinha. Eu acho que tinha, mas era um negócio meio trash assim. Não era porno chanchada, não? Não, Escorpião Escarlate era tipo uma homenagem a porno chanchada. Tinha. Ai, droga, me fugiu agora o nome dela. Regina Casé. É, então não era mesmo, era terror, né? É, negócio meio escrachado assim. Mas, pô, o Jota lembrou bem, cara. Dama do Lotação, Dona Flor. Sete gatinhos. Sete gatinhos, pô, é Bonitinha Mas Ordinária. Com a Lucélia Santos. Lucélia Santos. Essas séries não viram. É, esses filmes, aliás, não viraram séries depois na Globo? Não. Aliás, virou sim. Bonitinha Mas Ordinária virou série. Que foi quando surgiu a. Que eu também esqueci. Vai passar aí, coisa ruim! Tudo bom? É. Foi internet... Eu acho que vocês estão confundidos com a Engraçadinha, né? Engraçadinha. Eu falei Bonitinha Mas Ordinária, não, Engraçadinha. A Engraçadinha que era com a. Essa Cláudia Raia. Não, que Cláudia Raia? Era assim. A Cláudia Raia era a Engraçadinha. Isso, mais velha. Era ela mesmo. Ah, não sei se. Mais velha. Mas eu tô. Alessandra Negrini, exatamente. E a Mila Cristi era filha da Cláudia Raia. Isso. Puta, muito bem lembrado, Jota. Muito bem lembrado. Era um, bom tempo, era um bom tempo de assistir televisão. É, cara, tinha coisa verdade. Boa. Tinha Chacretes. Ah, Chacretes não era bom. Eu não gostava de Chacretes, cara. Fala sério. Elas tinham cara. Tinha uma que me dava medo, cara. Tinha uma que não sorria. Eu ficava com medo dela. A Gretchen. Não era a Gretchen, não. Tinha um... era, então era a Rita Cadillac. Não, a Rita Cadillac sorria. Ela, tinha uma Chacretes que ela nunca sorria pra câmera. Depois que eu escrevi na internet. Tinha uma que só fazia cara de séria. Aquela mulher dava medo. Ela tinha cara de malvada. Cara, eu não olhava nem pra cara delas. Ah, mas a câmera dava close na cara delas, pô. Eu não me lembro. Eu tinha medo dela. Eu tinha medo do Chacrinha também, cara. Aquele velho gordo sacudindo bacalhau, jogando pra público. Aquele... Eu jogava assim, eu ficava com maneira. Você só gostava do João Kleber. Quem é João Kleber, Jotinha? Nossa. João Kleber? Você tá falando sério ou você tá. Não tô lembrando do João Kleber. Quem é João Kleber? Cara, ele fazia o teste de fidelidade na Rede TV. Aquele escroto. Ah, não. Ah, não tá. O cara tão. Disfarçando, né, inferno? Não tô nem lembrando desse cara. Mas eu... O relacionamento não terminou bem. Bom, vamos mudar de assunto, só pra terminar o podcast? HQ? Quadrinhos? Pode ser. É, pior que a gente já falou, pode ser. Não, a gente não falou, a gente só passou por só cima. É, só pincelamos. Tá, então cara, tá. Só pra falar, anos 80 e quadrinhos é Super Aventuras Marvel. Heróis da TV. Cara, mas Super Aventuras Marvel era o melhor mix que tinha, cara. Era, cara, nossa, Super Aventuras era boa mesmo. Longe, X-Men, Demolidor, cara. Também. Cara, era o X-Men do Claremont com o David Cockrum. Era o Demolidor e do Frank Miller com o Mazzucchelli. Uhum. Cara, puta, era muito foda, cara. Ou época boa, né? Puta merda. Os Vingadores era Heróis da TV, né? Heróis da TV. Heróis da TV, exatamente. Eu tinha o Heróis da TV número 100. Foi uma edição comemorativa. Cara, coincidentemente, eu tô aqui na minha mão com as quatro edições do Funeral para um Amigo. Tá... Saiu em formatinho da Abril ainda de 93, eu cara. Estão as quatro aqui do lado, assim. Eu não li ainda. É legal, cara. É ruim, não. Eu não consigo ler, cara. Eu acho, sei lá. Cara, dessa época da morte, do super-homem, essa pataquada toda aí, o funeral por amigo eu acho que é melhor, cara. Melhor do que a morte. A morte do super-homem é assim. A morte do super-homem, vocês acompanharam essa porra? Sim. Eu comprei, cara. Assim. Eu tenho até hoje, a morte, o retorno. É, eu também, era por um formatinho. Uhum. Qual que era aquela que tinha capa metálica? Aquela era Revanche com o Apocalipse. Que matou o Superman. Já começa, esse funeral para um amigo já começa com o Superman morto, do lado do Apocalipse. É por isso que é funeral. É funeral, né? Porra. É, ele tá morto, é funeral. É, eu sei, por isso que eu tô falando do Apocalipse, por isso que eu vim procurar aqui. Porra. Mas tem uma edição antes, não tem não? Que liga além da morte, uma coisa assim. Tem isso, Superman além da morte. Ah. Isso, eu tô vendo aqui, o retorno de Apocalipse. É onde conta até a origem do Apocalipse, uma origem totalmente... Bizonha, cara, idiota. No fim das contas, o Apocalipse ele é um kryptoniano também. É um experimento genético pra criar um soldado perfeito, uma coisa assim, né? Uhum. Aí ele começa. Aí o bicho se alimenta dos seus semelhantes, é o mais forte que sobrevive. É um darwinismo assim totalmente bizarro. Cara, a Morte Intermédia foi a primeira revista que me fez ficar decepcionado com quadrinhos. Foi o começo. Sério, cara, a história do Apocalipse é uma história idiota. Ele vem do nada, aparece na Terra pra matar o Superman. Aí, a morte pronto. Dele é muito escrota mesmo. Uma coisa, não sei se vocês perceberam, uma coisa bizarra. Ele para assim, ele lê uma placa indicando onde ficava. Metrópolis, né? Ele vai em direção. Quer dizer. Ele faz tipo Metrópolis, né? É muito escroto, cara. O cara sabe ler inglês. Eu comecei a ler aquilo, falando. Não. É a lutinha deles, tá? Aquela de miosso soltando a franga. Você me lembrou. É muito foda, né, cara? Muito ruim, né, cara? Horrível, cara. Eu lembro. Cara, naquela época, o Superman morria, o Batman ficava aleijado. A ideia desde trazer realidade pros quadrinhos era ficar fudendo os caras, pô. Enquanto isso, o Homem-Aranha casava. É que não deixa assim a forma de fuder com o cara, né? Dá um fim na história dele. O Reino do Amanhã também é dessa época, não é? Reino do Amanhã é de 90 e poucos também. 90 e poucos. Deixa vocês conseguem me explicar uma coisa. No Reino do Amanhã, o Batman, o Bruce Wayne, ele tá com um negócio de ferro. O que, que é aquilo? Os ossos do corpo dele são todos fodidos já. E ele precisa daquele exoesqueleto pra ele poder se movimentar. Mas isso explica aonde? Não é no Reino do Amanhã? Na edição encadernada, no final, tem a explicação feita pelo Alex Ross. É na edição seguinte, é o Reino Depois de Amanhã. Cara, mas é meio óbvio aquilo, né? Dá. Puta que pariu, né? Cara, não é óbvio. Eu sei que... Peraí. Cala a boca, deixa eu falar agora. Cala a boca, cala a boca. O cara que trouxe o bilhete na cama e não vê nada de máscara não estão se pegando. Cala a boca, deixa eu falar. É o cara que assistiu Vingadores e achou que ele tava falando do Caveira Vermelha. Vocês vão continuar zoando, eu não vou lavar a louça de ninguém mais, hein? Não, assim, isso, tudo bem. Pode parecer óbvio e tal, mas... Tudo dá até óbvio. Cala a boca, eu tô falando! Eu imaginei isso, entendeu? Fosse um esqueleto externo, tá? Mas, não, sei lá, eu não sabia o porquê daquilo, saca? É porque o interno tá fudido, Dadá, porra. Até na época que na Globo, a Globo publicava o Wizard, né? Aquela revista que depois virou Wizmania, pela Panini e tal. Saiu uma entrevista do Alex Ross nessa época, ele falando daquele exoesqueleto, que ele é baseado na armadura do Darth Vader. Depois você pode até pegar, comparar, que é bem isso mesmo, cara. O Reino do Amanhã é cheio de influência, né, ele, cara? Ele explica isso, eu acho que o Batman explica o motivo, que ele, parece que a identidade dele foi exposta, e aí o Duas Caras e o Coringa parecem invadir a mansão, é tanto que a mansão é toda destruída. É isso mesmo. E foi nisso aí que o Batman ficou naquele estado. Cara, o Reino do Amanhã é muito bom, né, cara? Merece um podcast só sobre essa minissérie. Também, cara, foi uma das melhores coisas que eu já li, cara. Acho que a segunda, fora o Watchmen, né? Eu acho que a segunda foi a primeira melhor coisa que eu li, Reino do Amanhã. E a segunda foi O Legado para. Como é que é o nome da revista? Agora me fugiu. O Legado para as Estrelas do Superman? Ah, fala sério. Eu nunca li isso daqui. Olha, cara, aquilo é muito ruim, cara. Isso aí é do. Isso é do Azarello? Não. Eu vou pegar o número 1 aqui, peraí. Não é número 1, mas eu tô pegando. Sim. Fogo para as Estrelas, isso mesmo. Cara, ó, cadê? Quem são os caras? Deixa eu ver. Quem desenha essa merda? Ah, mas que merda, hein? Ah, merda. Legado das Estrelas, merda. É isso? Isso mesmo, cara. Ó, o Radadá. É aquele que desenhava o Wolverine. na época da X-Men Premium. O Lenil Francis Yu. Ah, Lenil Francis Yu. Cara, uma droga o desenho dele, cara. Aqui, vamos lá. Roteiro do Mark Wade e desenho do Lenil Francis Yu, isso mesmo. Imagina, eu acho demais isso aqui. Não li, cara. Conheço. Acho eu gosto ruim, cara. Eu gosto demais isso aqui. Acho muito ruim, cara. Mas eu não sei de que ano é. Mas é recente, acho que isso é mais recente. Acho que isso aí já veio na onda do Smallville já. Se eu não tô enganado, o Lex e o Clark já se conheciam. É de 2003. Isso mesmo. Bem na pegada já do seriado mesmo. Eles já se conheciam, tal, mas ele é bem mais. Ah, foda-se, é 2003, não é isso que a gente tá falando agora. Porra, década de 90 a gente tem Cavaleiro das Trevas, cara. Oh, isso, exatamente, Cavaleiro das Trevas, cara. Tô falando Legado das Estrelas, fala Cavaleiro das Trevas, pô. Não, Cavaleiro das Trevas é de 80 e poucos, né? 90 não, pô. 86, eu acho. 86? É, por aí. Não é 90. Acho que no Brasil, 90. Por aí, 86. Ah, você que você tá com 80. Não, é 80 e poucos, 85, 6 mais ou menos. A gente tem Akira. E eu pra dar uma despertão ainda com... Não, é isso mesmo. Uhum. Parabéns, campeão. É, parabéns, foi na onda errada, se fudeu. É. A gente tem Akira, cara. Akira. Pô, Akira é fodão, cara. Akira, porra, foda pra caralho. Quando eu li Akira, porque eu só conhecia a quadrinha americana. Eu não sou fã de mangá, mas quando eu li Akira, eu pirei, cara. Nossa, que é isso? Cara, eu ainda não li Akira, cara. Eu só conheço o desenho animado. Eu já upei a porra do Escanto. Não lembro que não quis, tá? Não, lá. Eu sei, pô. Mas são 30 e paulada de edições, cara. É, porra. Pra caralho, ainda vou ler. Lê os poucos. Ah, bicho, eu li na tacada. Assim, eu acompanhei as edições, só que as edições foram muito picotadas, né? Da editora Globo, né? É, foi muito picotado. Saía, depois ficava um tempo sem sair e tal. Eu só fui ler completo mesmo em scan. Mas também quando eu baixei os scans, passei a noite baixando, né? Conexão discada e fui baixando aquela porra. Também quando eu baixei tudo, velho, eu li no livro dele a cara do computador enquanto eu não acabasse de ler. É muito foda. Akira é muito foda. Década de 80, 90, pra quadrinho, assim, até a morte do Superman foi muito bom. Morte do Superman acho que foi a morte do quadrinho, mas na boa. Depois disso, o que surgiu de bom depois da morte do Superman? O Batman com as garras lá, o Jean Paul Valley. O JJ Figueira agora. Ah, cara, pelo amor de Deus. Eu pensei que vocês iam citar o Morrison, cara. Não, sério, o que aconteceu de bom no quadrinho? Bom mesmo, assim, de clássico depois de morte do Superman. Reino da Manhã é antes, né? Não, eu acho que é depois. É depois? Então foi então Reino da Manhã salvou a pátria. A única coisa assim que eu lembro. Foi depois. Se Renda Manhã foi depois da Morte do Superman, então foi a única, porque depois disso, velho, não teve mais Nova nada. Nova Fronteira também foi depois, não foi? Mas Nova Fronteira, cara, é aquilo. Pode ser recente, mas conta uma história de uma forma totalmente retrô. Uhum. Né? Mas eu entendi. Mas é bom. O inferno dizer assim: não teve nada. Memorável igual dos anos 80, cara. Não teve. Anos 80, você fala anos 80, já vem na mente: Queda de Murdock, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Ronin e o caralho, sabe? Agora, década de 90, cara, você fica. Você teve Crise nas Infinitas Terras, que foi legal, né? Ah, mas Crise nas Infinitas Terras é década de 80 também, pô. Década de 80, cara? Você conhece década de 90, cara. Não, foi um dos primeiros reboots da DC. É, bicho, é foda então. Eu tô pensando até. Não adianta, cara. Não adianta. Tem jeito não. É igual da tem jeito não. Foda. Não tem, cara. Ah, vai pra cá. Falou a rainha da Inglaterra agora. Mas os anos 80 era foda mesmo, cara. Em matéria de quadrinhos, cara. Parecia que todo título tava bom, cara. É, bicho, aí. Você lia uma história dos Vingadores, cara, a história era legal. Você passava pra X-Men, era uma história legal. Demolidor nem se fala. Você via uma história do Batman, da Liga. Pô, cara. Aí quando você chega aí nos viu... anos 90, cara. Aí depois que a Image apareceu, cara. Veio os anos 90 e acabou com tudo isso, né, cara? Acabou, cara. Então, cara, eu me lembro de uma época em que a Marvel publicou as últimas histórias do Conan, cara. Acho que era desenhado pelo Joe Bennett, cara. Que o Conan era bombadão. Porque era o estilo que o pessoal tava querendo na época. Cara, muito ridículo aquilo. Cara, agora como é que um maluco que foi escravo a vida inteira vai ter músculo definido? Não existe, cara. Essa crítica que eu faço ao Conan do Schwarzenegger. Como é que um cara que passou a vida inteira girando uma roda de pedra vai ter músculo definido? O cara pode ser uma maçaroca, como um estivador. Agora, músculo definido com cara de fisiculturista não vai ter nunca. Então, foda, sei lá. Eu sou um velho nerd, rancoroso. Bom, vamos fazer o seguinte, cara. Rapidinho, pra terminar, filmes dos anos 90. Os Brucutu, né, cara? O que vale a pena falar são os Brucutu, né, cara? Cara, tem o De Volta para o Futuro. Puta merda, hein? Tem Nove Meses. Clássico. Nove Meses Semana de Amor com a Kim Basinger. Teve o Exterminador do Futuro, o Alien, a série Aliens, né? O primeiro de 79. Teve muita coisa boa, cara. É. Coração Satânico. É o filmão, hein? Porra. Advogado do Diabo com. Cara, Coração Satânico é o filme pra ser o Constantine, cara. É, cara. O Constantine. Advogado do Diabo com o Al Pacino, apesar de ter o Neo, o Al Pacino salvou o filme. O filme de terror mesmo, né, cara? Como é que é? A Hora do Pesadelo, o Jason, né, cara? Também. Aquela série do Clive Baker lá, do Pinhead lá, do Hellraiser, isso. Renascido do Inferno. Isso. E séries? Chuck, o Boneco Assassino, né, cara? Aí não, né, Dada? Peraí, mas na época era legal, tá? Cara, na boa, eu nunca achei, cara, um assassino que entra num boneco. Por que ele não entrou numa outra pessoa, num cara fodão? Entrando num boneco de 30 centímetros. É meio bizonho o negócio. Bizonho é todo mundo correndo, o Jason anda e alcança todo mundo. Também. Eu bizonho também. Aí ele pega, o Jason pega, mata todo mundo. Principalmente as gostosas. Isso, e os negros primeiro. Aí pega. Só tem uma mina só que sobreviveu. Ela pega, ela abre o armário. Aí vem aquela voz, né? Falando do pote. Açúcar. Tipo, né? Morreu todo mundo, cara. E quem que fala aquilo? Não, mas isso aí é dublagem, pô. Eu sei, eu tô sacaneando. Bom, séries. A gente vai falar de séries. A série do Flash, cara. O Domingo da Globo. Friends. Séries o dia inteiro. Nossa, é. Friends. Friends que é um clássico, porra. Até hoje eu rio ouvindo Friends. Eu rio também, cara. Pô, hoje lá na escola eu tava passando aquele episódio que eles estão tentando descobrir que o Chandler namora a Mônica, saca? Aí eles mandam a Phoebe lá pro apartamento pra seduzir ele. É muito bom, cara. Muito foda. Outro dia também, foi domingo agora, eu tava. Acho que passou na Warner. À tarde, os seriados antigos. Aí tem um. Eles já estão já prestes a casar, né? Aí a Phoebe vai morar com o Royce. Vão dividir apartamento. Fica a Phoebe e o Royce no apartamento. E a Jennifer Aniston com o Joe no outro apartamento. Só que a Phoebe fazia, sem o Royce saber, ela recebia cliente pra fazer massagem no apartamento do Royce. Aí o Royce, quando descobre, fica puto, né? Aí, só que a Phoebe deixa lá a maca de fazer massagem. Aí chega no bate no apartamento uma loura deliciosa, maravilhosa, perguntando: é aqui que se faz massagem? Aí o Royce: é. É você que faz? Aí o Royce: é, sou eu. Ah, que bom. Papai, vem cá, eu posso aqui fazer massagem em você. Um velho gordo, horroroso. E ele faz a massagem no velho e com a colher de pau pra não pegar no velho. Porra, isso é muito foda, cara. Isso é muito bom. Era legal demais, cara. Era legal, cara. É. Sim, ah, sim, continua. Não, pode continuar, eu falo depois, vai. Tem aquela série de patricinha, né? Melrose Place, aquelas porra lá, mas aquilo ali eu acho que o Jota pode falar com mais propriedade. Nossa, velho. Nunca assisti Barrados no Baile, cara. Aí, até conheço o nome, ó. Nunca assisti Barrados no Baile. Sabe tudo, Jotinha. Tá, beleza, chega, né? Chega. Querem falar mais alguma coisa? Eu lembro daquelas séries que passavam na Globo, acho que era no final da tarde. E eram umas séries bobas, cara. Era assim, Primo Cruzado. Ah, porra, sim, cara, como era ruim aquilo, cara. Ah, mas era engraçado, cara. Tinha uma menina que era uma robozinha, cara. É, super o cara não tinha irmã e queria ter uma irmã. O pai foi e fez um androide pra ser irmã dele. É, Super Vic, cara. Super Vic, maneiro. Era engraçado. Ah, Super Vic era legal, o cara tinha que dar certeza, corda. Né? É, mas com certeza no futuro ela deve ter matado aquele menino, né? Ah, não, só estabeleceu o direito da robótica. É verdade. Asimov. Ah, é, tipo, aí, né, cara? É, Skynet também. É, Skynet também. Tinha o Alf também, né? Alf, cara. Alf era legal. Suas pálpebras estão ficando pesadas. Você está ficando com sono. Você não é mais um gato. Você é um bom filho. Porra, querido. Tinha as séries do SBT também, que sempre passava pela primeira vez na televisão. Super Máquina, muito bom. Tinha uma série que eu gostava, que era uma série bem bobinha assim, mas eu adorava, achava mó barata, era Blossom. Que é com a... Blossom é engraçado pra caramba, cara. Era aquela garota que é a namorada do Sheldon hoje. É a namorada do Sheldon hoje, exatamente. Ela era Blossom. Era Blossom? Peraí, não. É isso, você tá brincando, você tá falando sério, cara. É sério? Sim, Dada. É ela? A namorada do Sheldon é a Blossom. Ah, vá, é mesmo? Caralho, meu mundo caiu agora. Porra, a cara é a mesma, cara. Não, eu não acredito que eu ouvi isso. Não pode é ser só verdade. Olhar o nariz. É só olhar aquela lapa de naremba que aquela mulher tem, 1 metro de nariz. É a mesma, cara. Não dou nada. Cara, ninguém falou de seriados japoneses, cara. Que ninguém aqui gosta de ser japonês. Porra, cara, mas é a cara dos anos 80, cara. Changeman, cara. Jaspion. Ah, não, Dadá gosta, essas porra, Dadá não falou, porra, né? Porra, cara. Eu gosto muito. Tinha vários, né? Chegou uma época que todo mundo queria colocar um seriado desse. É, o SBT veio com. Caralho, agora só me ajudar a lembrar, cara. É. Como é que é os... Puta que pariu. Jovens Tatuados de Beverly Hills, cara. Hã? Ah, não, cara, fala sério. Nossa, putz, grilo. Isso era muito ruim, Dadá. Cara, muito ruim, cara. Esse era muito ruim. Esse era ruim pra caralho, assim, cara. Era. Se pensar alguma coisa de ruim, era aquilo, cara. Aquilo era muito ruim, né? É que eu lembrei, cara, de uma coisa ruim. Eu tô pensando em coisas ruins. Mas, cara, todos aqueles seriados japoneses, cara, que passavam na época, eu adorava todos, assim, né? Eu só não lembro de Lion Man. A dádiva dos ninjas. Spectrum Man. Oh, Spectrum, cara. Mas Spectrum Man é década de 70, né? Que... Sim. Mas foi, cara, assim, quase um precursor aqui no Brasil. Cara, um dos que eu gostava pra caramba dos anos 90, que eu achei que tinha uma história muito foda, era o Black Kamen Rider. Sim, sempre teve uma história muito foda, né, cara? Era muito legal. Riders, assim. Acho que o que estragava mais era aquelas atuações meio esquisitas, aquele negócio de ficar balançando os braços. Não era. Era muito ridículo aquilo. Não era. Não direito de Dragon. É que tinha todo o ritual pra eles transformarem, né, cara? Era, cara. Pra montar a arma, pra chamar o robô. Era muito exagerado, cara. Pelo amor de Deus. Eu não tinha saco pra ver aquilo, não. Ninguém atacava durante a transformação? É. Eles ficavam fazendo aquela dancinha do caralho lá. E tinha de bazuca. Aí um tirava um pedaço da bazuca no meio do cu. e não sei o que. Aí, cara, dava, chega lá, dá um tiro em cada um, pronto, acabou, morreu. Tinha os efeitos, né? Os efeitos especiais. Por exemplo, ele saindo da água, né? Que era simplesmente a imagem voltando ao contrário. Cara, eu não tinha saco pra ver aquilo não, cara. É muito ruim aquilo. Puta merda. Ah, eu me amarrava, cara. Eu achava muito maneiro. Eu também, cara, assim. É que hoje eu não consigo mais assistir, mas na época eu se amarrava. Na época eu já tava começando a conhecer. Não, na época eu já tava começando a conhecer uma coisa que ia mudar totalmente a minha vida, uma tal de internet. Porra, bicho. Na faculdade, cara, eu conheci a internet na faculdade. É, no laboratório de informática, aquela época não tinha bloqueio de nada, né, cara? Era uma maravilha, né? Era tudo liberado, né, cara? Porra, tudo liberado, cara. É, eu fazia estágio na própria faculdade. Aí terminava a aula, era de manhã, fazia o estágiozinho, tal, meia boca, saía de lá pro laboratório, porque eu tinha aula à noite também, fazia matéria de manhã e de noite. Aí, bicho, eu ficava namorando no chat, vendo mulher pelada lá no laboratório de informática. Nossa, conheci muita menininha em chat, cara. Porra, zip chat, chat do UOL. Naquela época era mole, né, cara? 5 minutos de conversa, tu já pegava o telefone da menina e tal. Hoje não, hoje tá todo mundo já querendo só. É, tem o que? Você tem can? Eu quero ver que é. Hoje, naquela época não, cara. Porra, era muito mais divertido. É porque se mostrasse a época da internet, né, caía fora. Época da internet de várzea. Se tivesse a can, né? Naquela época a mina caía fora, né? É porque você não me acha bonito não, Jota? Pensei que você achasse. Viado, bicha! Seu dois bichas! Não. Não, você me acha feio, Jota? Quem que você acha bonito? Só você acha bonito. Não? Aí, quando eu achar um bonito, você me avisa, tá? Fica assim que passa teu gosto por um macho, né? De repente. Tá doido pra que eu diga que é o Batman, né? Christian Bale. É. Você gosta do Christian Bale, Jota? Ele é um ator razoável. Demorou? Demorou demais pra falar? É, eu acho que ele gosta mesmo foi o George Clooney, aquele Batman. Ah, não, cara. Pô, cara. Porra, falando de anos 90, cara. Foi o único filme que me fez chorar no cinema, cara. Que vergonha. Tu sabe que quando pergunta pro George Clooney se ele já fez um personagem homossexual, ele fala, eu já fiz sim, Batman. Sério, ele falou isso na reportagem. Pô. Ah, mas ali não tem como defender, né, cara? Aquele Batman ali é ridículo, cara. Cara, bate cartão de crédito, cara. Puta não, cara. Mamilos! Polêmicos! Pelo amor de Deus. Uniforme prateado, cara. Bate cartão de crédito. Mas o uniforme prateado é o menor dos males daquele filme, cara. Não, cara. O Batman e Robin é um equívoco do começo ao fim, cara. Ele é muito. O pessoal pensa que é brincadeira, mas eu chorei no cinema de vergonha. Sabe aquela coisa que você chega assim, chama a sua namorada, aquela namorada assim, né? Quer ver filme do Pasolini e tudo? Não, vamos assistir Batman e Robin, tudo, é legal. Dadá, você gosta de Pasolini, você... Dadá? Gosto o quê? Gosto de Pasolini, Dadá. Não, nem sei o que é. Nunca vi nem um dia, eu só vou parar. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Na cara que esse cara é espião. Espião. Fala, Jota. Cara, aí o filme começa e você fica, porra é essa, cara? E vai passando e cada cena vai piorando, vai piorando, vai piorando. E ela começa a rir, cara. Eu não aguentei, cara. Quando chegou na. Acho que foi naquela cena das pantufas, cara. Putz, do Mr. Freeze, cara, né? Isso, cara. Eu comecei a chorar, cara. Sabe? De vergonha. É muito triste aquilo ali, cara. É a série de TV dos anos 60, cara. Mas é, aquilo lá, pra mim, é o Schumacher fez aquilo como. Assim, homenagem à série dos anos 60, cara. Ah, que vai homenagear uma porcaria daquela, cara. Não. A série dos anos 60 é maneira. Porque a série dos anos 60, primeiro, ela resgatou o Batman. O Batman estava no ostracismo. Ele voltou a ser falado, voltou a ser visto pelas novas gerações graças à série Camp. E segundo, a série não tem conotação homossexual. Boiola! A série trata o Batman como uma figura caricata, mas não trata o Batman e o Robin de uma forma viadada. Diferente? Não, não trata. Não que trata. É isso? Eu me lembro, cara, do Batman dando pulinho pra correr. Vamos, Robin. Mas era uma coisa engraçada. Aí é que tá. O engraçado, o caricato, é uma coisa. O afrescalhado é outra. O filme do Schumacher não é engraçado, é afrescalhado. Você pega os pôsteres do filme. Eu não vi o filme no cinema porque eu sabia que ia ser uma bomba. Porque antes do filme tinha os pôsteres e você via a pose, o biquinho, eles fazendo o biquinho, o Batman e Robin. Eu pensei assim, ah, isso aí são duas drag queens, eu não vou perder tempo com essa merda. É diferente, muito diferente da série dos anos 60. Sabe o que é foda nesse filme, cara? Que assim, é vergonha ali, é máxima, total, absoluta. É na hora que eles estão colocando o uniforme que eles dão. Tem aquela maldita cena que dá uma ajeitada na calça na bundinha, cara. É, cara. Puta que pariu, cara. Aquilo? Por quê, cara? Por quê? É por isso que eu falo. A intenção não foi manejar a série Camp. A intenção foi fazer um filme homoerótico. Aquele filme é homoerótico. Totalmente homoerótico. Sabe, são duas frangas. São duas franjas que eles se olham se comendo com os olhos, cara. Eles se olham. Repara só. Lampidinha no lábio, né? É, cara, repara só. Eles se olham com desejo. Existe um desejo homoafetivo ali. Porra, não tem nada a ver com a série dos anos 60. A série dos anos 60 é totalmente ingênua, totalmente brincalhona. Sabe? Tudo bem, assim. Falar com uma porcaria é uma coisa, agora dizer que uma tem correlação com a outra, aí eu discordo totalmente, não tem. Tá boa, mas eu adorava a série dos anos 60, cara. Só bem, eu acho ela divertida, divertidíssima. Morro de rir com aquilo. Cara, e agora, o filme? Essas coisas que eu fico me perguntando, cara, por que o Warner deixa fazer essas coisas, cara? Ah, na época... que demora quanto tempo pra recuperar? Você viu quanto tempo a Warner teve que esperar pra poder fazer um outro filme do Batman, pra poder recuperar tudo aquilo que tinha sido feito? Ah, na época eu imagino que, assim, um dia DC vai ter que ajeitar tudo que o Morrison fez. Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu tô lendo aqui Batman Corporation, cara. Pelo amor de Deus, que é aquilo, cara? Bruce Wayne na internet, cara, batendo papo em chat pra poder plantar a teoria da conspiração pra ninguém saber que ele é o Batman. Ele liga o webcam? Cara, só estiver falando com o Robin. É, mostrando mamilo pro Robin. Tá, cara, chega, vai. Já falamos demais, falamos pra caramba, falamos muita merda. Considerações finais. O Inferno, suas configurações finais. Olha, mas eu gostei por demais desse podcast. Eu acho que esse podcast foi porreta. Sabe, foi uma coisa assim da molesta. Gostei muito. Gostei muito. E agora... agora só me resta esperar essa trapizonga ir pro ar pra eu ouvir minha voz linda. E obrigado, Dotinha. Sua participação foi assim, foi correta. Tá que pariu. Jota, suas configurações finais. Agradecer o convite, né? Vai ser sacaneado assim. Coitado, infelizmente o Inferno participou, né? Eu tava com a esperança de que ele não conseguisse chegar a tempo, né? E é isso aí, os anos 80 realmente nessa parte da tecnologia era uma porcaria, mas eu ainda acho que na parte assim cultural foi uma época muito legal. Os anos 80 até assim a metade dos anos 90 foi uma época, comparado com hoje, com o massaveísmo de hoje, foi uma época muito legal na música, nos quadrinhos, nos filmes. Eu acho que foi uma série legal. A gente nem falou de Rock Brasil, né, cara? Porra, a gente não falou. Não, Rock Brasil tem que ter um cast só pra podcast ele, podcast, né? Só pra isso, cara. Quando tiver, a gente te chama. Você vai participar do podcast Rock Brasil. Vai ser depois do Iron Maiden. Vamos agendar pra... É isso aí, galera. Valeu mesmo aí. Obrigado pelo convite. E tamo aí. É nóis. Sorg, suas configurações finais? Cara, os anos 80 foi muito ruim. Eu tava. Foi a última meia hora, eu tô assistindo só o gameplay do Ghost Recon aqui, Future Soldier. E é foda pra caralho. Eu lembro que eu jogava Mega Drive, que bosta que era. Tu deu sorte, eu jogava no CCE que emulava Atari. Pior ainda, mandou você ser pobre, seu viado. Problema seu. Vai lá, faz igual o Creed. Faz igual o Creed, vai pra casa dos seus amiguinhos comer pão com mortadela. Não faz meu estilo não, eu preferia ficar na minha casa, trocar sexo por jogatina. E é isso aí, que pô, anos 80 foi foda, a gente demorava pra assistir filme, a gente, quando vinha, saía filme bom, a gente demorava 3, 4 anos pra poder assistir. Ah, apesar da época dos quadrinhos serem muito melhores, mas era formatinho do Abril, tudo picotado, as histórias faltando parte. Mas tem. Esse saudosismo é bom por um lado, mas se a gente parar pra pensar, anos 80 foi uma bosta. Eles fudiam com as cores, né, cara? A arte final do artista. Cara, trocavam as cores, cortava história, cara. As histórias, além do formatinho, as histórias eram tudo picotadas, cara. As cores, tudo cagado. Ele abriu e ia lá, contratava um outro desenhista pra ou pra pagar ou pra finalizar alguma coisa, né? É, cara. Era entrado ainda na revista. Até os Guerras traços... Secretas, cara. Porra. Pior que eu gostei daquela série, cara. Na má forma como ela foi publicada, cara. Ah, é. Ela tava totalmente da história, fora, né, da cronologia, cara, da Abril. Sim, é. Cara, você lia... Tinha que redesenhar a Tempestade, porque ela tava com o cabelo de um ela jeito. Ela tava, na época, punk, ela tava com moicano na Guerra Secretas, e na história dos X-Men ela tava normal. É, tipo, cara, não fazia sentido as histórias só. Tinha que atualizar os uniformes, cortar a página, porque aparecia personagem que já tinha, que tava morto ainda na época. Cara. Puta puteira do caralho. Tenta foi uma bosta. Mas a história foi boa. E, bom, eu não tenho consideração final pra fazer. Só dizer que ainda bem que os anos 80 e 90 passaram. É, e eu acho que é isso aí, tá? É, chupa o Mou. Putz, desculpa, saiu, foi sem querer. E o Witch King, ele não vai se despedir, não? Witch King, dá tchau aí. Oh, dá tchau, Witch King. O Witch King daqui a meia hora vai ter que levantar pra ir pro trabalho. Peraí, agora o Witch King vai dar tchau. Fala tchau, Witch King. Beleza. Falou, tchau. Bom, é isso aí, vai. Estamos encerrando o podcast de hoje. Muita putaria, muita sacanagem. É, eu acho que é isso aí. 2 horas de podcast, chega, acabou. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Joker Luiz Les diz tchau. Então tá, eu vou nessa que eu vou editar aqui o banner pra poder mandar pra vocês amanhã. Quer editar o podcast não, Dadá? Nem fudendo. Pessoal que pira. Quer me matar, filha da puta?